Vocês olham pra mim, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. É de Rolex, ó. Olha de Rolex, tá chegando com um jeito diferente, que é tipo freestyle. Então vem com a gente que é esse grave. Quando bate, dispara o alarme. Quando o grave bate, cabum, cê também. Bate, vai novinha, cabum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vai novinha, cabo, cê também. Bate, vai menina, cabo. Cê tá achando que é brincadeira do que vive na zoeira, do funk a semana inteira. Mas tu gosta, né? Pode vir que nós dois quebra a cama na casa da mãe Joana. E faça tudo que ela manda. Esfregue, esfregue, toma, toma. Esfregue, esfregue, toma. Esfregue, esfregue, toma, toma. Esfregue, esfregue, toma. Esfregue, esfregue, toma, toma. Esfregue, esfregue, toma. Esfregue, esfregue, toma. Esfregue, esfregue, toma. Esfregue, esfregue, toma. E toma, vai. Solta o solo, violino. É de Rolex, ó. Enquanto o grave bate, cabum, cê também. Bate, vai novinha, cabum, cê também. Bate, vai menina. E faça tudo que ela manda. Esfregue, esfregue, toma, toma. Esfregue, esfregue, toma. Esfregue, esfregue, toma, toma, toma, toma, vai. Esfregue, esfregue, toma, toma. Esfregue, esfregue, toma. Esfregue, esfregue, toma, toma, toma, toma, vai. Esfregue, esfregue, toma, toma. Esfregue, esfregue, toma. Esfregue, esfregue, toma, toma. Empina, vai. Esfregue, esfregue, toma, toma. Esfregue, esfregue, toma. Esfregue, esfregue, toma. Solta o solo, vai. Isso é de rolar.